Bom dia, Golona 372, está ingressando na Índia, já pronto para decolagem. Bom dia, Golona 372. Estamos zero autorizados para alinhar, decolar, vento 120 graus, 129, deixa o jatinho pelo 020. Ali decola da 10, Golona 372, 1020. Two, Number 2 on approach to runway 10, number 1, 12 o'clock, 27 miles, south-west bound, descending to flight level to 4,000 feet in the aircraft of Airbus 320. Roger, 6-3-1-2. Alfa Zulu prossiga. Reporte 1 minuto para o farol da barra. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal, confirmado, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, alterna 125, 45, gol, para 3-2, bom dia. Volta 3-3-0-4, vai passar a 2, estabilizado, ele é completamente. 3-3-0-4, chame Centro Recife, vai proporcionar 8, decimal 95. Localizer 1612, descend to 2000 feet, bridge road 021, clear final approach 1810, explore established. Confirming contact 1895. 1895, 6312, we are clear for the LS approach the X-ray, 1810. 021, 2021, título 0, por autorizado. Direito via taxa e época, chama o salão 2 1 2 1 3 1 2, check landing gear, wind is 1 3 0 degrees, wind to north, connection 0 2 1, runway 1 0, PH land. Down and locked, we are clear for landing, runway 1 0, 6 3 1 2, connection 0 2 1. 5, Mateu com espera, tráfego nacional é a Aliança, observa a passagem do tráfego, após a passagem do trovado alinhar e manter. Após a Aliança, Lima 5, observando o zero, bom, zero. Grado 3-4, leaving via Foxtrot, now ground 1-2-1, decimal 9. 1-2-1, decimal 9, I think, 6-3-1. Touch, 1-6, Mike, Echo Zulu. Está por fim, direto de Interlagos para a rotatória, o confirme em teu sócio. Decladas 3-5, chega o controle, frequência 1-2-0, decimal 8, olhar. Controle 1-0-8, zero, trabalho bom, zero. 5? Possível. Você está na prova de eleva? Brasília. Brasília, bom dia. Gente, bom fim do pé e reporte através de Paris com gestão interlada. Chame centro de si, frequência 128.8, até no 35.3. 228, secundário 353, boa, gol 1095. Identificação dessa via chegada com médio 1 para nível 1050. controle, eu acho que está mais que o Zulu ingressando ao corredor Interlagos. Interlagos, reporte rotatório, vertical com campo, visual com campo, mais que o Zulu. Motaraia, rotatório visual com campo, essa mais Zulu. Vai que é que o Zulu. A identificação dessa via chegada a Ponce, nível de voo 060. Sete via Ponce, nível 060, vou chamar de atriz. O mais que é que o Zulu já visual, por favor. Mais que é que o Zulu chama o seu salvador que eu penso no 1895, Zulu. Olha, o salvador é o mais que é que o Zulu. Paulo, meu mic é com o Zulu, sente do tráfego, reporte curta final, pista 7, baixar travado, tem o tráfego já no contato visual, o vento pulo, 20 graus, 14, 9, altíssimo 021. Zulu, repórter curta final 17. Final de 3 mil ou mais que aquilo. Edifício no 7, fluido autorizado, vento 1 no 20 graus, 1 no 4 graus. É, Zulu. Zulu. meu Mike é Zulu, solo 52, direita, parte 4, táxi autorizado, estação na frequência livre, temos um Robson 44 em acionamento, atenta ao tráfego. Pode chamar nessa para decolagem, novembro, Fox Watch. Tango novembro Fox, Sikorsky à direita, táxi autorizado, até o ponto de espera, táxi Sikorsky, aporte pronto para decolagem. Tango Yankee novembro Fox Trot, decolando 5-6. Nos siga com apoio do litoral. Assim que ingressar no litoral, transfira com o controle 1-0, decimal 8-0. E acione normal, transfira 5-0-5-4. Acionado 5-0-5-4, normal. Decolou 5-6, chamando a controle 1-2-0, decimal 8. Vai dessa prova para a intenção no meio do litoral. Novembro Fox Trot. Controle Salvador, Papa Tango, Yankee November, Foxtrot. Depois, Yankee November, Foxtrot. November, Foxtrot. Trato decorado de Salvador, prosseguindo Sierra Mike York. Tá tomando um flor dali do Itarão, acionado 5054. Confirmando, decolou de Salvador para Maceió ou retorna de Maceió para Salvador? Decolou de Salvador para Maceió. Acionado 0242, confirma. 5054, acionado. 5054. Sente, mantém a linha do litoral, reporte vertical da praia do Forte. Estabilizado, voo número 60. Meu nome é Leandro, chame o telefone Salvador, seu mestre Melec, do sinal 95. 95, vai. Salvador, bom dia, papapá, de mamãe Fox. Meu nome é Mike Fox, prossiga. Decolou a Serra Índia com Índia para esse A1, acionado 0242. Vamos agora, nosso escudo. Voando 160, tráfico avistado, cheque 3 pontos, né? Pro 120, base 129, ativo 0021, pouso autorizado, que se ligar. 0021, funciona 0, linha de pouso, voando 160. MS 323, lista para 3 mil pés, pois vai chamar o procedimento de LF2, conforme estabilizado. Como tráfego, posição de 11 horas, 8 milhas, rumo ao sudeste, batendo 500 pés, vai funcionar 5-0. Sentido tráfego, solicita por gentileza voar na frente dura, ao chamamento 323. Dessa via, ao chamamento 323, confirmar, necessita esse traduzido? Não, é negativo, então vai descer via até 2 ampéis do chanel 326. Reporte estabilizado, então já final do procedimento da sexual, informe estabilizado, chanel 326, vai vir chanel 021. Reportagem estabilizada, chanel 326. Fox, acione 5106. Confirma, mantendo 500 pés? Positivo, 500 pés, está na proa de Vera Cruz. Sente, mantém a proa, 500 pés, sobre a do visual, Lima Mike Fox. Tráfico nacional 37 da Gol, observa a passagem, após a do lado de lá, Lima 3. Sente, após o Gol, a Lima 3, a 3, não está de mal. Papa Índia Delta Bravo, acionado em frente ao DTA. É, o taxi até a pista ou ele é com o presente? Pronto. Então, táxi utilizando todo o ponto de espera da intersecção com a parte para ingresso. Então, é o ponto de espera da Papa. E, Maceió, em 2 horas de 20. Excelente. pro final ILS X-Ray Pistão Zero. Semana 3, o station, que é Salvador, 1-8-1-9-5. 1-1-8-9-5, Xanane 323, bom dia. O Yankee November Fox confirma o horário de pouso. 14 e 22 em Macau. 0-8, bom dia. 1-2-0-8, bom dia. Motor de Salvador, bom dia. O 3179 decolou, cruzando o I-73. Chefe de pouso, dentro 1-2-0-9-4-9, é o título 021, pelo autorizado, pista 0. 1-0-2-1, livre pouso, pista 0, Xanaria 3-3. Subavia, Cesar São Bruno, para nível de voo 300. 300, São Bruno, 3179. Pode voar, São Bruno? Subavia, para 3179. Subavia. Subavia. 3171, na sua identificação, dessa vez chegada a ponto, nível de voo 090. No solo 06, 121, decimal 9. 129, Xanaia 63, 23, bom dia. o Papá, Papá, Índia, Delta, Bravo. Cruzado ingresso, sentido pista no 7, alinhar e decolar, via turno 20, grau 129, altíssimo 021. Papa Índia Delta Bravo, Papa, correção, Papa, Papa Índia Delta Bravo, decolado 09, mantenha a linha litoral, mantenha inicialmente 1 no 10, autorizado 1 no 10, cruzamento autorizado, final da pista 28, aguarde transferência de comunicações. Mais à frente temos um encontro no Rio Joanes com o mar, essa parte chama Buraquinho, reporte na vertical de Buraquinho. Levar a Buraquinho, o Índia Delta Bravo. Já deu cadáver na escuta? alternativa, vai manter 500, depois vai subir para 1000. Gente, reporte na extensão, Índia Delta Bravo. Bravo. Gente, atrás de juízo autorizado, posição pelo. Bravo, confirmo estimado terminal Aracaju, ingresso terminal Aracaju e pouso Maceió. Ok, a terminal estamos estimando mais 31 minutos e Maceió em mais 2 horas. Confirma a altitude. Papapá, Índia Delta Bravo na escuta. Afirmativo. Temos um outro helicóptero corredor forte. Passou para aero forte há 3 minutos. Um Robson 44, contando 500 pés. Já deve acabar. Índia Serra, Baixada Lá. Thank you. 5 2 no 3, o lixo do altímetro.